da favela, maloqueiro e sofredor. Mais um sobrevivente louco da guerrilha urbana. Entre o lixo e o luxo, entre a guerra e a fama. Todos que me amam reconhecem o meu valor. Respeita a nossa história e olha onde a gente chegou. Não posso me esquecer da onde eu vim e quem eu sou. Já conheci o ódio, mas eu prefiro o amor. Mais um gladiador que seu dinheiro não comprou, que seu dinheiro não comprou todo sofrimento e dor. Ainda não cicatrizou. Vem no pique da favela, nego vê que faz a entera pra somar no bangue louco. Isso aqui não é novela, quem tem vê a sede vela, que hoje baixa bebe pouco. A cobrança será feita pra aqueles que fez desfeita, querendo atrasar os outros. Vários manos da quebrada tão virando a madrugada, querendo chapar o coco. Isso aqui não é game, baby. A substância te deixa crazy, rápido como um raio laser. Na fuga daquela blazer. Já perdi vários amigos nessa profissão perigo, e hoje é só saudade. Mano já e mano fé, logo mais com nós na liberdade. Hoje eu sei que nem tudo que brilha é ouro. A simplicidade de um rei é o seu maior tesouro. A gente sempre encontra pedras no caminho. Eu uso elas pra construir meu castelo. Vou caminhando como um simples peregrino. Vou conquistando tudo aquilo que eu quero. Direto do estúdio Black, onde nós bola rima, onde nós bola o pack. Acelera a meiota, estica o chiclete, leque. Longe do giroflex, corpo tatuado, corte disfarçado e um risco na sobrancelha. As mina quer levar pra cama e os ponta preta levar pra cadeia. Eles querem saber como nós sobreviver nesse tempo de crise. Muita falsidade, desigualdade, muita maldade no mundo deu crime. Nós tá nesse corre já faz uma cota, esse marmota já tá de chacota. Enquanto eles ficam contando fofoca, nós tá no gueto só contando as notas. Quem passa a visão é mais um sangue bom que já tá na missão, já faz um bom tempo. Controla a emoção, cadê a desilusão? Te prende nas grades do pensamento. Na humildade mantendo o respeito, na transparência mantendo o conceito. Nós tá no bang pra fazer bem feito, maloqueiro, sujeito, suspeito. Eu sou a pedra preciosa que o gueto lapidou. Sou cria da favela, maloqueiro e sofredor. Mais um sobrevivente louco da guerrilha urbana. Entre o lixo e o luxo, entre a guerra e a fama. Todos que me amam reconhecem o meu valor. Respeita a nossa história e olha onde a gente chegou. Não posso me esquecer da onde eu vim e quem eu sou. Já conheci o ódio, mas eu prefiro o amor. Eu sou mais um gladiador. Que seu dinheiro não comprou. Que seu dinheiro não comprou todo sofrimento e dor.